Grande Salvador, muito boa noite. Tapatapá, mais que na alta, transfere, cruzando 260. Papapá, Mike Lima Alfa, sendo identificação, desça para nível 050, por Admari, para interceptar chegando. Para o táxi 64 a bordo, 2h40, alterna Salvador, o azul, 2712. 2712, prossegue táxi via NG Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 18, decimal 95, QNH 10 no 1. E Alfa, ponto de espera da 10, 1895 a torre, azul 2712. Azul 2591, após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, está livre para o chiveque no parte 3, chegando para o táxi. Coordenação após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, com o chiveque. Alfa Juliette, Romeu, Sala 103, qual o pátio? Backtrack autorizado, chama a pista livre. Boa noite. Oi, boa noite. É o azul 2712, ponto de espera pronto. Bom dia, azul 2712, autorizado ingresso de decolagem, custando 0, vento 1, sai 0 graus, 159. Ali decola 2712. Azul 4206, chame Recife, são 2685, alterno 2545. 2685, alterno 2545, 4206, boa noite. Boa noite. Taxi azul 2591, alterna Galeão, com 4 horas mais 20 de autonomia, 47 a bordo. Azul 2591, prossegue táxi via NG Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1295, CNH 1091. Só do 01, alterna na sua escuta, no ponto de espera, azul 2591. 27, 12, decolou 57, chamo o controle 199, decimal 35. 35, boa noite, azul 2712. 2712, contato radar, sua para nível 170, perfil da saída Conde. 70 na Conde, 2712. Salvador, 2591 no ponto de espera para 2591, autorizado ingresso decolagem, 160 graus, 059. Ele ingresso, ajuda aí. Salam 6143, a sua identificação, voe pro da posição ponto para completar a chegada, decido autorizar até 4 mil pés, CNH 1091. 4 mil pés, quando bom, 1091, Xamer 6143. Mike Lima Alfa, desça para 2 mil pés, CNH 1091, autorizado final ILS, informe estabilizado. Descendo para 2000, 1091, o ajuste repassado estabilizado, Mike Lima Alfa. Falcão 1-3, contato radar 5,6 milhas, sudoeste de Salvador, voe proa da posição Mari, informe quando no ideal de descida. No 3, informe quando reassumindo na proa de mar. Está autorizado. Prole 1, 99, decimal 35. 935, Cordial, boa noite, 25, 9 do azul. Boa noite. Unix Salvador, cordial boa noite, é o Azul 2591. Azul 2591, contato radar suba, nível 180, perfil da El Coral. Da El Coral, 180, Azul 2591. Salvador, XM1143, a gente pode passar a ponte acima de 150 mais? Autorizado. Obrigado, 6143 hoje. 27 no 5, desce a 2000 pés, o ajuste no 09. Para 2000 pés, 27 no 5. Controle mais clima alfa estabilizado e LS no zero visual. Clima alfa vai passar Luna, complete aproximação, chame turno no 895. 18.5, mais clima alfa. Uno, 1895. 18.95, muito obrigado. 6.7.5 da Azul, autorizado a final pista no zero. Autorizou a final da 1.0, 2.7.5. Muito boa noite, papapá, mais clima alfa estabilizado e LS é 1.0. Alô, boa noite, papá Romeu Charlie Mike India. Charlie Mike India, senhor identificação, na flor da posição Golf, também no ponto ideal de descida, chegada a bomba. O pai ativa qual vai ser? Vai pro hangar da EBTA. Ok, sim, EBTA. Vai ser travado visual o Mike Lima Alfa. Lima Alfa, livre pouso na 0960 graus, 049. Autorizado pouso, papapá, Mike Lima Alfa. do 2795 no localizador, complete a aproximação, chame torre, frequência 118.95. 1895 pro 2715. No Falcão 1-3? Torres, Salvador, azul 2715 estabilizou. Entende. Está livre, a porta com a embaixo travada. Pode. Azul 2591, voe Coral. Presente Coral, Azul 2591. Baixou e travou, 2715. Continue fazendo a pista livre, 2795. Mike Lima Alfa, sala 09, libere a próxima direita, chama Sol 121-9 e reporta a pista livre. Vento 1 a 60 graus com 5 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado 2715. Rapapapá, Mike Lima Alfa, táxi autorizado via Alfa Juliette, pátio 1, reporta na táxi Lima novamente. Alfa Juliette, reportando a Lima, o Mike Lima Alfa. Voadora, 161432. Tá livre. Obrigado. Salvador, voo 9645, Centro Yankee, boa noite. Voo 9645, preparada a LWDEV e aguarda cópia. Aguarda cópia, pronto para o post channel 2. Sete no 5, sala 12, libera a direita no 219. Direita 219, 27, horas. Thank you. Salvador, boa noite, o Azul 2715. Azul 2715, táxi Alfa, Kilo, até o Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pat 3, 2715. Pegada Mari, o Falcão no 3. Feliz aeroporto, que é 4 da manhã. Tá pronto, copy, o nome é 45? Afirma, sim. O nome é 45, autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50, decola da 1-0, após decolagem, curva à direita, na saída da Euleda Bideve. Transponder 5174, controle 119, decimal 35. 360 autorizado, sai da 1-0, curva direita na Dael, letra de 10, para Peruíte 50, 5174, transponder 119-35, controle. O nome é 45, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 02. Já estamos prontos, né? Solo máxima alta, está na lima. O nome é 45, está livre, 02, chama táxi. Livre, chama táxi, 645. Mike Lima Alfa está autorizado. Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantenha a posição e chame a torre 198-95. Lima, Mike, Quebec, 298. Nome 1-432. Pena 143, complete final, chame torre 1-1-8-9-5. 295, Tocão no 3, Voiduna, letra 2000 pés, o ajuste no 0, 1, 1. Voiduna, para 2000, Falcão, 1-3. 10, 1-6, 0 graus, 059. Livre pouso na 10, por 61, 432. Azul 2712. Prossiga, 2712. 7 milhas para a posição Conde, sobe ao nível 170. Serviço radar encerrado. Chame o controle Aracaju. Frequência 1203. Confere, controle Aracaju 1203. Azul 2712, boa noite. Boa noite. Mike India desce e mantém 4 mil pés. Ajuste no 019. Eu tenho 4.100, ajuste no 0111, tá? O chamamento é 2659, pronto. 6259, aguarda pro push. Vai. Controle, prossiga. Chama do cara, mas que dia foi bom, cancelar e utiliza o pau para a pista 1-7. Gente, reporte para o cancelamento. Bravo, cara. táxi voo no 645. Temos 1, 2, 3 a bordo, com 3 horas e meia, o Fernando Galeão. Direito no 219. Direito no 219, Índia, espera da 10, 18, 9, 5, lá 2. Voo no 645. Alô, boa noite, 6143, da Fernanda, e você? Confirme. 6143, da Fernanda, boa noite. Ojalá, 6143, táxi via Alfa, reporta antes da Taxi 6 de Leite. Alfa, 6 de Leite, reporta, 6143. 6259, Xanaia, pode me ligar? 6259, negativo. Tem uma aeronave da TAM terminando o pushback no 05. Logo após o táxi da mesma, será autorizado. Boa noite, 645, pronto, espera da 90. Boa noite, 645, autorizado a linha de decolagem, estou na 0, 170 graus, 049. A linha decola, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Uno 3 autorizado a final da pista no 0, reposto estabilizado. Sente, foi para estabilizado, Falcão 3. Azul 2591. 2591, 8 milhas para a posição coral. Toma para nível 80, serviço radar encerrado. Chame agora o controle Ilhéus, frequência no 20, decimal 1. Boa noite. Sali Mike India dessa 2 mil pés. 2 mil pés, Sali Mike India. Juliette 6143, Oxané. Oxané 6143. Juliette portão 06. Juliette pro 06, visual condição, Oxané 6143. Charlie Mike India, solicita com cancelamento, está visual com o aeroporto. Problema modificado aos 2 minutos, Charlie Mike India, só desce em condições visuais, no 1500 pés, foi no rumo da rotatória. No rumo da rotatória, 1500 pés, Charlie Mike India. 45, aos 22, controle 1, manobra na 3. 35, chama lá. Boa noite, voo no 645. Voo no 645, contato radar. Na decolagem, a saída da Elsa, do nível de voo 360, serviço de vigilância. 360 da Elsa. Salvador, Salvador, TGL, Serra e Whisky, Delta, Lima, por conta em risco, a 500 pés, decola da UNO 7, com proa sul, torre UNO 895. Salvador, Salvador, Eu foco o Sinote Lima, cotejamento correto, confirma o pátio para o OB. Acionamento torre 11895, ajuste no 091. A 3897, autorizado o táxi até o ponto de espera dono zero via Pate Índia, do ponto de espera torre 11895, ajuste no 091. Afirma, após a passagem da depois da tá, a retaguarda, está livre no 04, chama táxi. Muito obrigado. Cão 13 no localizador, complete aproximação, chame torre, frequência 11895. 11895, Falcão 13. Torre é o Falcão 13. Boa noite, Falcão 13, continue a aproximação, agora autorização de pouso, canteiro no zero. Sente. Guardando a atualização do pouso, Falcão 3. Olha, Mike India, chame torre, frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, olha, Mike India. Amador, Papa Romeu, Charlie Mike India. Charlie Mike India, continue a aproximação, cabeceiro no 7, aguardando autorização de pouso. Bravo. Livre pouso para o Falcão 13. Passei o Falcão 13. Livre pouso no 70 graus com 5 nós. Sente. Livre pouso, Falcão 3. Táxi, né? 629, VLV. 3845, Vera Galeão. Oceana 6259, autorizado táxi até a ponte de espera da 10 via Índia. No ponto de espera Torre, 18, decimal 95, ajuste no 011. Táxi aí. Embaixo travada, Charlie McKinder. Charlie McKinder, avistado livre pouso na 7180 graus, 0,5. Livre pouso, Índia. São 3297, autorizado a alinhar e manter, pista na 0. Falcão 1-3. Está interceptado na frequência livre, solo 2-9, Falcão 1-3. Está interceptado na frequência livre, Falcão 1-3. 2, Salvador, não se mede. 2, Salvador, não se mede, enquanto eu te espero. 2, Salvador, não se mede, enquanto eu te espero. 2, Salvador, não se mede, enquanto eu te espero. Oxalete Lima, prossiga. Tá no passo de CBK, tá pra cima, né? Confirma o Oxalete Lima? Tá no passo de CBK, tá pra cima, né? Tá livre, Sena. Aguarda, passa pro táxi. Já vai lá pra no táxi, viu? Charlie Mike India, solo aos 3-1, confirma o pátio? Estação na frequência livre direita. 3897, decolagem autorizado no 80 graus, 629. 3-0-0-3-2 na frente. Na 6259, posição autorizada, alinhar e manter no 0. A 3897 decolou os 32, chama o controle 199, decimal 35. 3935, obrigado, bom serviço. Boa noite. Tá, quanto tá no meu corpo de batida? Reporta na Papá para ingresso e decolagem, tá? O meu Foxtrot Lima 1011 no ajuste. Fala na Papá, o meu corpo de batida. Atmosfera da Papá, o meu Fox Trot Lima da Copa Indiana 13. Fox Trot Lima, autorizado a linha decolar a partir da Papá, com a proa do farol de Tatuã. O vento no 70 graus com 5 nós. A mesma que eu estou iniciando, o meu Fox Trot Lima. Fox Trot Lima no farol, chama o controle 1935, até o regresso. 1935 no farol, o meu Fox Trot Lima, até o regresso. Controle Salvador Cordial, boa noite, Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Fox Lima, Salvador, assine código 0126, mantém a linha do litoral, confirme as intenções. É o PGL, que é o Luiz Delta Lima, no Heliponto Del Rey. 259, decolagem autorizado, no 70 graus, 5 minutos. Canal 6259, Salvador, contato radar na decolagem. Sobe, mantém o nível de voo 360, a saída da EL, serviço de vigilância. 360, subindo, pode guardar presente da EL? Autorizado da EL. Ele pode voar, DOG motiva o 3897. Tenha saída e aguarde coordenação com o centro, 3897. 3897. Controle, Papá Romeu, Romeu, Foco, Trote Lima, já avisou a Montel e Delta Lima, sai Delta GL, e autorizado. Felipe, Romeu, Foco, Lima. Estamos lá, decolagem, Lima, grave, informado. 1897, voo em Motiva, autorizado pelo centro. Ok, autorizado pelo centro, voo em Motiva, 103897, muito grande. Autoriza por onde pode, para postar na 6259. Mantenha saída e aguarde a coordenação com o centro, 6259. Aguarde. Romeu Golf Mike X-Ray, autorizado. Maceió. Nível 190 via Golf 677. Decola 107 após decolagem curva à esquerda na saída Conde. Transponder 5421, controle 119.35. 25. Obrigado, bom trabalho. 5421. Golf Mike X-Ray, cotejamento correto, confirma o pátio PLB. Golf Mike X-Ray, confirme pátio e PLB. O pátio da área está, mas não vai funcionar agora. O PLB vai ser 06. Pro acionamento e táxi, chame a torre 1 no 8.95, ajuste no 0 no 1. 8.95% do paquete de acionamento do lugar. Controle Salvador, Papá, Romeu, Romeu, Foco, Traque, Traque. Eu posso subir uma postiga? Ah, eu tenho que voltar em GLC, Ferro, Ixi, Delta, mas está prosseguindo, retornando para Salvador. Ah, mantendo 500, está passando o vertical do Salmeira, por isso. Tem condições visuais, reporte fora de Itapuã, Romeu Fox Lima. Ah, reporte da fora de Itapuã. Claro, meu irmão. Também é 6259, voo em ótimo. Voo em ótimo, 6259. Salvador, Azul 2711, com a informação de ambiente. Boa noite. Azul 2781, prepara a árvore elétrica e aguarda a cópia. Nova Azul 2781. Lima chama a torre, frequência 11895. 1895, boa noite, amor. Daqui a pouco. Boa noite. Torre de Salvador, Papai Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Prossiga, Foxtrot Lima. Ah, passar no farol de Itapuã. A intenção é pouso na 35, autorizado. Ok, tem Foxtrot Lima, repassa na final da 35. É, pois será final 35, Romeu, Foxtrot Lima. Chama o centro Recife. A frequência no 251, alterna no 3325. 251, 935, meu Fox Trot Lima. Fox Trot Lima, Liverpool, cabeceira 35, vento no 60 graus, 059. Liverpool, meu Fox Trot Lima. Boa noite, Janete. 201, ponte 06, para cópia galeão. Xenem 2001, prepara da Eulia de Irume, número 2 para cópia. Número 2 para cópia. Saída da Eulia de Irume, número 2 para cópia. Obrigado, Brasil. Azul 2781, está pronto, cópia? Pronto para cópia, 2781. Azul 2781, autorizado. Vitória da Conquista, nível 200. Decola da 10, após decolagem curva à direita, na saída ar, por transição Alefa, após direto Pilora, após segue conforme rota do plano. Transponder 5407, controle 119.35. Autorizado, para conquista, nível 200, após o controle, será água, direta, após o plano, após o plano. Caso 2781, com atendimento correto, chama quando pronto no PAT 3. Chamará pronto para o estacionamento 2781. Salvador, muito boa noite, é o 3197 da TAM, informação Yankee. Estamos aqui no 03, autorização para Galeão 360, pronto para Costa. 3197, prepara Dael Leda Irumi, número 2 para cópia. Dael Leda Irumi. Ocean 6201, está pronto, cópia? Pronto, prossegui. Ocean 6201, autorizado Galeão, nível 360. Decola da 190, após decolagem, curva à direita na saída da El, Leda e Irumi. Após Irumi, segue com a rota do plano. Transponder 5144, controle 119, decimal 35. 6201, autorizado Galeão 360. Decola da pista 10, curva à direita da El, Leda e Irumi. Posso tomar o plano, 5144, transponder, controle 193. Oceané 6201, no cotejamento correto, chama quando pronto no 04. Já no 06, força aí, obrigado. Sim, 06. Então 3197 para autocópia? Pronto para cópia, 3197. Então 3197 autorizado, Galeão, nível 360, decola da 190, após decolagem curva à direita na saída da El, Leda Irumi, após Irumi, segue conforme a rota do plano. Transponder 5414, controle 119, decimal 35. Ok, fomos autorizados no nível 360 para o aeroporto do Galeão, Upper November 857, a primeira aerovia, decola da 190, primeira curva à direita da El, Leda Irumi. 5414 transponder e o controle 1935, tá 3197. Tá 3197, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 03.